Neymar é gol. Por minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre houses de boy, bem que vi ela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow. É, muito bem, estamos de volta com o Rio Vox Sport Clube. Vamos falar muito de esportes para você, mas antes temos que falar do Supermercado Grilo, parceiro aqui da Rio Vox FM. Supermercado Grilo, que tem sempre a melhor qualidade, os melhores produtos, a maior variedade e o melhor atendimento da cidade de Rio das Pedras, com ar-condicionado, estacionamento coberto. Não precisa parar na Zona Azul, não. Supermercado Grilo tem estacionamento coberto para você deixar seu carro lá tranquilo, voltar com ele tranquilo também e fazer as suas compras de maneira sossegada, com o melhor preço, o melhor atendimento possível no Supermercado Grilo, pulo certo da economia, aqui na Rio Vox FM. Quase em dois palitos, onde foi choro, hoje tesouro. E o coro grita, tá bonito, eu sou zona norte, fundão. Swing de vagabundo, dos que venceu a desnutrição. E hoje vai dominar o mundo no flow, por onde a gente passa. É, então vamos falar do evento que está acontecendo na cidade de Rio das Pedras nesse momento, rapaz. É, Rio das Pedras está recebendo a etapa regional meu do... É, assim mesmo o nome da etapa. Eles chamam as etapas de maneira regional, né? Então a etapa mineira, a etapa uai, a etapa do Nordeste, enfim. É, o Circuito Nacional de Flag Football 5x5 feminino. Ou seja, o que é o flag football? É o futebol americano sem todo aquele contato, né, que a gente conhece, que a gente vê, o esporte americano, o futebol muito violento, com muito contato. E o flag football serve para baratear o esporte e para diminuir as lesões e o contato. Ou seja, em vez de derrubar o jogador com a bola, você tem uma fita do lado do corpo do jogador que você puxa e aí sim para a jogada. Então, o que está acontecendo hoje e amanhã é o Circuito Nacional de Flag Football 5x5 feminino, etapa regional de São Paulo. As quatro melhores equipes avançam para a próxima fase, que é a semifinal brasileira. Então, a partir das 9 horas da manhã, ou seja, já está rolando no Estádio Municipal de Rio das Pedras, com as equipes do Piracicaba Ken Cutters, que é uma das equipes, a equipe da nossa região e a equipe que hosteia a etapa, né, que recebe a etapa. Tem também o São Paulo Storm, o Sorocaba Vipers, o Palmeiras Locomotives, o São Paulo Spartans Futebol e também a Portuguesa Futebol Americano. Então esses seis times brigam por três vagas aí, quatro vagas na próxima fase, uma vaga na Taça Prata e uma, infelizmente, vai ser eliminada. Então já tá rolando e você pode comparecer, pode prestigiar, a entrada é gratuita. E nesse momento também está rolando pela Copa do Mundo França e Argentina, e pelo que parece o juiz acabou de dar um pênalti pra França, professor, é isso mesmo? É, realmente, a Argentina sofreu agora a penalidade máxima, né? Agora vai... E deu incontinente, viu? O pênalti foi incontinente, o árbitro brasileiro, né? O Sandro Ribeira Hit, né? É o Sandro que tá pitando? Colocaram o Sandro pra pitar o jogo da Argentina, não, viu? Não, não é não, eu tô enganado aqui, é muito parecido com ele. Parece ele mesmo, rapaz. Viu, professor? Olha... Será que é ele? Parece muito ele, vamos ver. Não, não é. Mas parece, viu? É, muito realmente parecido. A gente vê no lance aqui, parece o Sandro, mas não é o Sandro, não. Mesmo porque não pode apitar árbitro sul-americano de equipes entre a Europa e a América do Sul. Mas é pênalti, o árbitro foi pênalti, o zagueiro empurrou o Mbappé na frente. E realmente os hermanos começam muito mal aí os primeiros... momentos aí do jogo, que nós estamos com 11 minutos do primeiro tempo. É, exatamente, um contra-ataque fenomenal da França aí, que o Mbappé puxou e o Marcos Rojo empurrou o menino, empurrou e bateu por baixo também, chegou pegando o menino do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, e agora o Griezmann vai bater o pênalti pra poder colocar a França na frente. Olha só, total de 3 cobranças, o Griezmann fez as 3 e costuma bater no canto esquerdo. Vamos acompanhar aqui o gol ao vivo, o Griezmann de um lado, o Franco Armani, o goleiro argentino, do outro. O Griezmann muito concentrado, esperando a cobrança da penalidade, esperando a autorização do juiz. O juiz também de olho com a invasão de área. Partiu o Griezmann, bateu, tá lá no meio do gol, gol da França, 1-0 para a seleção francesa, para cima da Argentina, o gol do Antoine Griezmann. E acho que é mais ou menos isso que a gente espera, professor. Só não esperava um gol tão cedo da equipe francesa, né? É, isso vai ainda desestabilizar ainda mais ainda a Argentina, que já é uma poça, um poço de problema, né? E agora a adrenalina também alta vai ajudar a França a conseguir o passar de fase. Mas ainda temos muito jogo e a Argentina tem um diferencial, que é o Messi, né? Vamos ver se o Messi vai ser suficiente para virar essa partida aí entre França e Argentina. A gente vai acompanhando aqui o que rolar de emoção nessa partida. A gente vai acompanhando aqui no Rio Vox Esporte Clube. Antes, vamos falar de muita coisa aqui no Rio Vox Esporte Clube. Temos os campeonatos brasileiros, né? O campeonato brasileiro nas divisões de acesso. Vamos começar pela Série D do Campeonato Brasileiro, que é, a gente costuma fazer a famosa escalada do Rio Vox Esporte Clube. Então, nesse final de semana, os 4 jogos no domingo e as equipes estão a 2 passos do paraíso, que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Que não é aquela coisa de, nossa, que paraíso, mas já é melhor que a Série D, né, professor? Ah, sem dúvida, e é um direito adquirido, você já não precisa ficar correndo nos campeonatos aí, como o 15 está correndo aí, para poder classificar, ter calendário cheio, ter poder ter um receita o ano inteiro de televisão, enfim. É, fica mais fácil até para você fazer o contrato com o jogador, porque você pode garantir ao jogador que vai estar empregado o ano todo. Então, todos os jogos amanhã, domingo, dia 1 do 7. Então vamos começar com Linense e São José. O jogo é no Gilbertão, às 19 horas, a equipe de Lins. É, honrando o estado, já que ano passado nenhuma equipe do estado de São Paulo chegou numa fase tão aguda, numa fase de acesso, né, professor? Pararam logo na segunda fase, acho que foi o Ituano que parou no Ituano ou Novo Horizontino que pararam na segunda fase da competição. Então o Linense chega, mas pega um adversário muito difícil, São José, que a gente tá batendo na mesma tecla há muito tempo. São José é uma equipe que ele tá brigando pelo acesso pelo menos 3 temporadas. E me parece que chegou a hora do Zequinha, professor. É, só que ele vai encontrar um time paulista, né? Esse é o grande problema de todas as equipes que desejam subir, né? Porque a equipe paulista, por mais que esteja mal, é uma equipe bem traquejada. O Campeonato Paulista exige bastante, então a equipe entra bem na competição. Mas você não tenha dúvida, o São José é uma equipe muito difícil, uma equipe bem armada, que já vem buscando e merecendo esse acesso. Só que vai cruzar com a Linense, e a Linense hoje vai colocar mais de 8 mil pessoas no estádio lá, com promoção de ingresso, futebol sustentável, aquela coisa toda, para empurrar a Linense, para abrir uma vantagem aqui, para poder administrar depois lá no Rio Grande do Sul, viu, Léo? Próximo jogo pra gente falar é 13 e Caxias, o jogo no Almeidão, às 16 horas. Rapaz, esse dia eu falei Presidente Vargas pro estado do 13, Presidente Vargas é lá em Fortaleza, pô. Então, 13 e Caxias, jogo às 16. Olha o ano do Marcelinho Paraíba, professor. Teve AVC, se recuperou, quase foi preso, não prenderam, pagou a pensão e agora pode ter o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, liderando o 13 aos 42 anos de idade. Só que pega o Caxias, que é outro time extremamente organizado e que está com o projeto Série C na cabeça desde o meio do ano passado, professor. É o 13 do Marcelinho Paraíba, você já contou o histórico dele do ano. E o 13 vai brigar aí com outra equipe do Rio Grande do Sul, que tem um trabalho muito bem feito lá. Foi buscar o treinador Luiz Carlos Vinck, que estava aí no Criciúma, para elaborar um projeto, um trabalho. E já no Campeonato Estadual Gaúcho já conseguiu um trabalho muito bom. E agora tem aí nessas duas partidas aí, principalmente amanhã, lá na Paraíba, conseguir um resultado que lhe dê vantagem para poder jogar em casa aqui e poder passar, classificar justamente para a próxima fase. Mas o 13 vai dificultar, e lá no Almeidão o 13 é muito forte, viu, Leão? E agora o duelo norte-nordeste, professor. Aliás, duelo nordeste, por enquanto, o duelo entre Ferroviário e Campinense. O Ferroviário voltando aí a finalmente ter o seu destaque nacional, né? O Ferroviário, que ficou muito tempo esquecido na Série B do Campeonato Cearense, voltou bem, voltou organizado. Pega o Campinense, que é uma equipe também muito tradicional, vem se organizando, uma equipe que sempre está brigando e chega mais uma vez na porta do acesso. Ferroviário e Campinense, o primeiro jogo é no Castelão às 20 horas, professor. Os dois nordestinos, acabamos de dizer do 13 também, que é nordestino também, portanto é uma força muito grande lá no estado do Nordeste, as três equipes, a Campinense, o Ferroviário e também o 13. Então isso significa que a gente pode ter duas equipes do Nordeste subindo para a Série C do Campeonato Brasileiro. Portanto, Ferroviário e Campinense vão fazer o primeiro jogo no Castelão amanhã e depois o jogo da volta lá na Paraíba. Mas o Ferroviário vem fazendo uma grande campanha, já fez um ótimo campeonato brasileiro, Copa do Brasil. Portanto, o Campinense vai ter dificuldade muito grande hoje para jogar amanhã, para jogar lá no Castelão. E se é que o Ferroviário quer passar mesmo, ter o acesso, porque quem passar daí já consegue o acesso. O Ferroviário vai ter que fazer uma boa vantagem aqui no Castelão, viu, Léo? Quem está tendo dificuldade é a Argentina com o contra-ataque da França, não, professor? Ah, realmente, a Argentina e o relógio vai ser o maior inimigo da Argentina. Conforme o relógio for passando, vai o nervo subindo na flor da pele e ficando cada vez melhor para o contra-ataque e a velocidade que a França tem com o Griezmann e o Mbappé, né? E para encerrar a Série D do Campeonato Brasileiro, tá aí sim o duelo Norte e Nordeste, o Imperatriz enfrentando o Manaus. Imperatriz do Maranhão, o Maranhão tem equipes que costumam jogar contra as equipes do Norte, até mesmo pela proximidade com a região Norte, jogavam a Copa Norte por não jogar a Copa do Nordeste, mas agora estão na Copa do Nordeste. O Imperatriz eliminou o seu conterrâneo, o Motoclube, e chega para enfrentar o Manaus, que aos trancos começou muito bem, trocou de treinador, aos trancos e barrancos foi chegando. E parece que o Alex Ferguson do Amazonas conseguiu acertar a equipe, o Aderbal Lana. E agora dois jogos do acesso para as duas equipes, professor. Ah, sem dúvida, né? O do Maranhão, que fica bem na divisa do Norte, do Norte com o Nordeste, e realmente pertence ao Nordeste. E tá aí com a equipe do Sampaio classificado para a final da Copa Nordeste, e o Imperatriz com a grande chance também de subir para a Série C aí, mas tem um adversário difícil, além de ter um treinador que conhece a região e como poucos, ainda tem um investimento, parece que chinês, que também chegou por lá, não é isso, Manaus? Então tudo conspira a favor do Manaus, mas precisa avisar o Imperatriz, né? Que o Imperatriz também quer o acesso. E se o Imperatriz conseguir um belo resultado amanhã lá no Frei Epifânio, em Imperatriz, lá no Maranhão, com certeza ele pode administrar no jogo da volta lá em Manaus, né, meu? Eu fui olhar um pouco da carreira do Aderbal Lana. Ele dirigiu 64 equipes, professor. Vixe Maria, então ele pode aposentar só por tempo de equipe, né? Por quantidade de equipe, 35 anos é 35, e ele dirigiu o dobro, quase 70 equipes, né? Portanto, tá aí um homem que pode se considerar experiente e rodado, né? Com certeza, né? Não 65 equipes diferentes, mas 65 trabalhos, né? Por exemplo, aqui tem 3 anos seguidos no Itumbiara, por exemplo, então... começou no Itumbiara lá em 73 e até 2018 tá aí no Manaus, rapaz. Olha só, Aderbal Lana. Então é isso, falamos da Série D do Campeonato Brasileiro, vamos subir de divisão, vamos falar daquela que é o desejo dessas equipes, que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Temos rodada nesse final de semana, temos rodada com... Aliás, já teve o primeiro jogo e o Remo ganhou do Juazeirense por 3-0, professor. Mas não muda nada, é lanterna ainda do mesmo jeito. É, o Remo jogou com a Juazeirense e pelo que eu vi do Remo, o penúltimo jogo, eu achava que nem esse lá em casa ele ganhava, mas ganhou bem. Jogou contra a Juazeirense ontem, lá no Mangueirão, e conseguiu 3-0. Portanto, o Remo, que mesmo com a vitória, continuou na lanterna do grupo. Mas não tenha dúvida nenhuma, ele ganhou do vice-lanterna, que é a Juazeirense, que está com 12 pontos. Portanto, está aí, o Remo conseguiu pelo menos ver se consegue embalar agora para sair da zona de rebaixamento, viu, Léo? Muito bem, vamos falar agora dos outros jogos da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, de Náutico e Atlético do Acre, né? O jogo às 18 horas de hoje. Temos também Salgueiro e Globo, jogo no Cornélio de Barros às 20 horas. Temos amanhã Confiança e Botafogo da Paraíba, o jogo no Batistão às 17. E também amanhã no Frasqueirão tem ABC e Santa Cruz, jogo então lá no Rio Grande do Norte, professor. Pois é, rapaz, vamos ver o que o ABC vai fazer, né, depois de ter feito aquela lambança toda na quinta-feira lá na Copa Nordeste, né? Então, o ABC, que está em quinto lugar no grupo, precisa realmente de uma vitória para poder entrar no G4 definitivamente, mas não acredito que o Santa Cruz de Roberto Fernandes tem uma grande vantagem de estar descansado, ficou a semana inteira parada para jogar esse jogo contra o ABC, que foi desclassificado da semifinal da Copa Nordeste na quinta-feira. Com certeza, então, falamos então do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos ao grupo B. Grupo B que tem a Tombense enfrentando a Luverdense. O jogo é em Tombos hoje às 15h30. Tem iluminação artificial lá em Tombos ou não, professor? Tombense acho que só joga tarde, não deve ter não, né? Não. Não tem iluminação artificial lá em Tombos, então. Vamos falar também de Bragantino e Joinville, o jogo no Nabi Abichedi, às 16 horas. Tem também hoje, às 16h30, na Arena Pantanal, a equipe do Cuiabá pegando o Botafogo de Ribeirão Preto. O Operário recebe o Tupi no Germano Kruger, amanhã às 15h30. E o Ipiranga de Erechim pega o Volta Redonda no Colosso da Lagoa, às 15h30. O jogo amanhã, professor Mauro Fernandes. É, esse grupo aí também está bem embolado aí, né? A Luverdense vai jogar o jogo derradeiro aqui contra Tombo, né? Luverdense está um ponto atrás do Tombo e precisa vencer o jogo. Mas é claro, a Tombense também tem chance ainda de chegar ao G4. Então é um jogo importantíssimo. O Bragantino pega o Joinville. O Joinville que começou a querer reagir. Vamos ver a dificuldade do Joinville, é que ele vai jogar em Bragança e precisa da vitória em Bragança. Difícil, porque o Bragantino é o quarto colocado e tem que fazer valer a lição de casa. Já o Cuiabá com o Botafogo, esse jogo também é outro jogo dificílimo pro Cuiabá, mesmo jogando na Arena Pantanal, vai pegar o Botafogo, que é o líder, mas se é que quer realmente classificar o Cuiabá, precisa vencer esse jogo. Já lá no jogo de baixo lá, o Ipiranga e vai receber o Volta Redonda. Eu acho que essas equipes brigam mais para não cair, para tentar sair. E o Operário e o Tupi, o Operário está lá em segundo lugar, está muito bem colocado. E vai enfrentar justamente o Tupi, que é o quinto. Portanto, um jogo importante também para a pretensão das duas equipes, tanto para o Operário quanto para o Tupi, viu, Léo? Muito bem. Falamos da Série C do Campeonato Brasileiro, subimos um degrau e agora vamos falar do sonho dessas equipes, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da 13ª rodada da Série B. Tivemos os seguintes confrontos. O Vila Nova já bateu o Juventude por 1-0. Tivemos também o Oeste batendo o Avaí também por 1-0. O Goiás bateu a equipe do CRB por 2-1. Esses jogos na terça-feira. Ontem, no Rei Pelé, tivemos CSA 2, Coritiba 2. Resultado ruim para as duas equipes que não saem do lugar, professor. É, realmente, esse jogo é jogo ruim para as duas equipes. Todo mundo esperava muito mais dessas equipes, né? Mesmo porque as equipes têm que chegar e vencer, fazer prevalecer o mando de jogo, né? E não foi isso que aconteceu e realmente acabou dando empate em 2-2. E o CSA realmente saiu, foi, apesar de jogar em casa, não conseguiu vencer o jogo, né, Léo? Com certeza. Tivemos também o Atlético de Goiás batendo o Brasil de Pelotas dentro de casa por 2-1. E o Atlético devagarzinho vai chegando, professor. Já é o sétimo lugar. Ganhou 3 posições nessa rodada já. O Atlético jogou lá no Estádio Olímpico e venceu o Brasil, fez a lição de casa, diferente lá do outro jogo. E o Atlético, como você disse, realmente já é o sétimo colocado lá em cima, está 3 pontos apenas do G4 e me parece que já vai ganhando a cara de seu treinador, né? E o Bugre que tomou gol no finalzinho, hein, Guarani? O Guarani abriu o placar com o Rafael Longini, mas no final o Boa Esporte empata com o Manuel na estreia do Ney da Mata, né, professor? Ney da Mata que chegou agora no Boa tentando escapar, tirar a equipe de Varginha da zona da degola. E o Bugre perdeu um ponto que não podia perder dentro de casa de maneira nenhuma, né, professor? Pois é, ontem foi a despedida do Nazário. E o time do Boa é muito ruim, viu, Léo? Meu Deus do céu, que time ruim o time do Boa. Mas o Guarani não soube se aproveitar disso e acabou empatando o jogo, tomando o gol de empate em cima do laço, e perde 2 pontos, que vai ser muito difícil recuperar esses pontos, porque o Boa é uma séria equipe, do sério candidato ao rebaixamento, viu, Léo? Mesmo com a chegada de um treinador experiente, um treinador muito bom, que conhece bem o Boa, foi ele que trouxe o Boa aí para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas me parece que nem isso vai ser suficiente para evitar a queda do Boa, viu? Muito bem, agora os jogos de hoje. Hoje temos Figueirense e Ponte Preta, jogo no Orlando Scarpelli às 18 horas. A CBF foi esperta, não colocar ninguém para competir com a Copa do Mundo, com o Uruguai e com Portugal. Temos também Criciúma e São Bento, jogo no Heriberto Rios às 18 também. Paysandu e Fortaleza às 20h30. Perdão. E também Londrina e Sampaio Correia, jogo amanhã às 18 horhas, professor. 3 jogos hoje, né? Agora à tarde. E jogos, todos eles importantíssimos aí. Figueirense e Ponte Preta, não é isso? Figueirense é o 5º colocado. E a Ponte Preta tá lá na 13ª colocação. E se a Ponte não abrir o olho, ela pode até entrar na zona do rebaixamento. Então veja a importância do jogo. Temos também hoje Criciúma e São Bento. Esse jogo já é um jogo aonde o São Bento vai ter estreia de treinador, e o Criciúma, que vem reagindo muito bem na competição aí, agora o Criciúma tem que ganhar para também sair da zona do rebaixamento. Já o grande jogo de hoje é, sem dúvida nenhuma, o Paysandu e o Fortaleza, que vai jogar lá no Mangueirão. Portanto, o Paysandu está esperando um grande público lá, tanto é que levou o jogo lá pro Mangueirão, um estádio maior. E com certeza vai ser o grande jogo. Vamos ver o que vai fazer o Paysandu e o Fortaleza. O Paysandu precisa da vitória, está em 10º lugar lá no meio da tabela, vai brigar contra o líder, que é o Fortaleza, com 26. Portanto, esse deve ser o grande jogo da rodada, viu, Léo? Já no domingo tem Londrina e Sampaio Correia. Esse jogo vai ser justamente no domingo, porque na quinta o Sampaio teve um jogo lá da Copa, da semifinal da Copa do Nordeste, lá no ABC, e conseguiu, lá no Natal, conseguiu passar pelo ABC. Portanto, Londrina e Sampaio jogam no domingo. Com certeza. Então, falamos da Série B do Campeonato Brasileiro para você. G4 da competição, tem Fortaleza na liderança com 26 pontos, Avaí na segunda posição com 22, CSA também tem 22 e Vila Nova também 22. Ou seja, o Fortaleza, mesmo com outra derrota hoje para o Paysandu, ele fica tranquilo na liderança ainda, porque o único que joga do pessoal de cima da tabela é o Figueirense, que é o 5º colocado, que pode chegar a 24 e pode ficar 2 pontos, mas ainda líder do campeonato. Então é importante a vitória do Fortaleza, sim, viu, professor? Então, Fortaleza tem gordura e tá tentando administrar essa gordura, né? O que não pode é perder ela,

tem um treinador meio louco na cabeça, né? Então, mais um gol foi muito bonito. Di Maria pegou de fora da área, de um lindo gol, depois de um lateral, né? Arrumaram a bola na entrada da área para ele, no bico da área, depois passaram para o meio, bem na frente da meia-lua, e ele pegou um lindo gol de perna esquerda, pondo no ângulo, bem no ângulo do goleiro, um belo gol. Quem sabe a Argentina volta pro jogo. Para você que está chegando agora, França e Argentina estão jogando pelas oitavas de final da Copa do Mundo, abrindo as oitavas de final da Copa do Mundo. Então, a França abriu o placar com o Griezmann, a Argentina acabou de empatar com o Di Maria. A França está em campo com o Lloris no gol, Pavard, Varane, Umtiti e Lucas Hernandes, Kanté, Pogba, Mbappé e Griezmann e Matuidi, na frente o Giroud. A Argentina está em campo com Armani no gol, Mercado, Tamendi, Rojo, Tagliafico, Mascherano, Enzo Pérez e Banega, Pavon, Messi e Di Maria. Esse é o time do Sampaoli, que é um time meio louco, como o professor disse, que não tem meio campista armador, é três volantes, professor. Mas o Sampaoli é louco da cabeça e agora perdeu totalmente o controle, pergunta para o jogador quem que deve colocar, enfim, tá uma bagunça lá, mas tecnicamente, individualmente, os jogadores, tem alguns bons jogadores aí, e é justamente eles que estão acabando decidindo o jogo até aqui empatado em 1-1. Agora, analisando o jogo da maneira que está acontecendo, professor, e analisando o confronto da tarde, né, de daqui a pouco a gente já vai falar. Quem que o pessoal gostaria de pegar aí? Argentina, né? Argentina. O sonho de consumo de qualquer equipe hoje é pegar a Argentina pela maneira que a Argentina está. A Argentina hoje, você bloqueou ela 15 minutos, não deixar ela jogar em 15 minutos, você já tem meio caminho andado, porque o nervosismo que eles têm lá, a pressão deles é muito grande, e que com 15 minutos não sair o gol, você já tem um destempero emocional que vai ajudar a equipe bem arrumada a fazer o gol. Foi o que aconteceu com a França aqui. E a França, esse meio campo da França também parece que é uma tiriça, não, professor? Não joga bola, é só no contra-ataque, é só na ligação direta pro Mbappé a bola. Pois é um time que precisa muito do meio para fazer a velocidade dos seus atacantes aparecer. Se não tiver um meio que pense, é muito difícil você ver o Mbappé, o Griezmann, né? E agora, no segundo tempo também, acho que até o Bendelé deve entrar nisso. Com certeza, porque se ficar dessa maneira aí, a França corre risco de cair fora para a Argentina, hein? Olha só que situação. Ninguém, nem os argentinos imaginavam realmente que podiam passar nesse confronto aí, a França favoritíssima. Mas vamos aguardar. Tem muito jogo ainda pela frente, pro segundo tempo, o primeiro tempo vai acabando aí. E a gente volta para falar de Uruguai e Portugal, o jogo da tarde, hein? Me chegar domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Zoando no asfalto, zoando na areia. Quando chegar na água, vou me acabar. Quando chegar na água, jacaré é o que vai dar, porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placar, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placar, eu quero ver gol. O gol acordou a torcida, agora sim a Argentina acredita muito na classificação. Mas vamos falar do outro jogo, jogo de hoje à tarde, Uruguai e Portugal. O Uruguai se classificou para a primeira, para a segunda fase, ganhando de 1-0 de Egito e de Arábia Saudita e passando o carro para cima da Rússia por 3-0. Passou com a primeira posição do grupo A da competição. E a equipe de Portugal passou com a segunda posição do grupo B, empatando em 3-3 com a Espanha, empatando em 1-1 com o Irã e vencendo a equipe do Marrocos por 1-0. Se a gente tiver que falar de alguém, professor, para passar, teoricamente o Uruguai é favorito por estar mais preparado. O Uruguai hoje é mais equipe, mas o problema é, apesar dos grandes jogadores que tem, o Uruguai, Suárez, Cavani, Godín, Portugal tem um jogador só que em uma tarde mais ou menos inspirada pode decidir, professor. Mas só que hoje ele vai se encontrar justamente com aqueles que realmente está acostumado a se encontrar lá no Atlético do Madrid, um duelo. Eu vejo a equipe do Uruguai mais bem arrumada, uma equipe que gosta desse estilo de jogo, que é um jogo só, vai sair um vencedor. Então eu acredito que emocionalmente, o tipo de jogo aí, o tipo de campeonato que está começando hoje, que a Copa até ontem foi um jogo, agora a partir de hoje é outro campeonato. E esse estilo de jogo ajuda muito a equipe uruguaia, que é uma equipe aguerrida, uma equipe que marca, uma equipe que sabe irritar o adversário. E como você disse, tem o Cristiano Ronaldo, que é o diferencial do jogo. Vamos ver aí o que que faz, mas eu particularmente, eu digo que Portugal fica pelos caminhos. É, acabou o primeiro tempo de França 1, Argentina 1, daqui 15 minutinhos, então tá de volta o jogo. Vamos ver o que que vai acontecer, vamos acompanhando. E falando de Uruguai e Portugal, as equipes vêm com a seguinte escalação. Equipe uruguaia vem com Muslera no gol, Cáceres, Jiménez, Godín e Laxalt, Torreira, Nandes, Vecino e Betancourt, na frente Suárez e Cavani. Esse é o time do Uruguai. E o time português vem com Rui Patrício no gol, Cedric Pepe, Fonte e Rafael Guerreiro, Quaresma, Adrien Silva, William Carvalho e João Mário, André Silva e Cristiano Ronaldo. Sabe quem é o árbitro, professor? César Ramos, aquele que apitou a estreia do Brasil contra a Suíça. Mexicano. Ruim de serviço, que eu vou falar para você, viu? Mas enfim, é um árbitro que vai apitar uma partida decisiva e vamos torcer para que ele seja mais feliz do que foi no jogo do Brasil e não tenha preguiça de ir ver o VAR, né? Quantas vezes for necessário. Mas vamos torcer para que ele tenha uma boa arbitragem, para que não interfira no resultado do jogo e nós possamos ter análise só do jogo e não da arbitragem interferindo no jogo. Muito bem, então esse é o que temos para falar desse jogo. Eu acredito que é mais ou menos por aí. O Uruguai é um time mais qualificado, teria mais alternativas. Portugal é aquele time que sua alternativa é o Cristiano Ronaldo e devemos ter um bom jogo, né, professor? A tendência é que Cristiano contra Suárez e Cavani façam uma grande partida hoje lá em Sochi. Ah, sem dúvida, é só torcer para sair um gol logo no começo do jogo, porque daí o jogo fica gostoso de assistir, bom, porque não tem aquele negócio de querer levar para os pênaltis, de querer medo do outro, aí tem que sair para jogar, para empatar, para buscar vitória, e vamos torcer para que nós tenhamos um grande jogo à tarde, né? Para que possa também sair grandes lances, gol e menos polêmica. Muito bem, antes de falar dos jogos de amanhã da Copa do Mundo, já que amanhã não tem programação, queria fazer uma pergunta para o professor. Onde o senhor estava no dia 30 de junho de 2002, professor? Dia 30 de junho de 2002, rapaz, eu estava lá em Itajubá, no Huracán Itajubá. É, porque no dia 30 de junho de 2002 foi a data que a seleção brasileira conquistou seu último título. Então hoje completa 16 anos do pentacampeonato mundial após ganhar a final da Copa da Coreia do Japão para cima da Alemanha com 2 gols do fenômeno, 100% de aproveitamento. Eu estava em Paulínia, professor, mandando aquela feijoada gostosa para dentro. Oh, só, realmente, parabéns, né, a todos que participaram daquela Copa do Mundo, né? Que pro Brasil, o Brasil fez uma Copa irrepreensiva, né? E conseguiu vencer a Alemanha na final e conseguiu o título da Copa do Mundo, saudoso. Tanta gente aí já passaram dessa para melhor, mas tá aí comemorando o título. E você numa bela de uma feijoada e eu também na bela cidade com os amigos lá da Sociedade Desportiva e Huracán Futebol Clube, lá da cidade de Itajubá, onde jogou Dondinho, pai do Pelé. É, exatamente, não passou pouca gente boa lá, Dondinho, Diego Costa e professor Mauro Fernandes, rapaz, também. É isso aí. Vamos falar então dos jogos de amanhã pela Copa do Mundo. Temos Espanha e Rússia no estádio de Luzinski, em Moscou. A Espanha deve ser o mesmo time que enfrentou e bateu a equipe, empatou com a equipe do Marrocos. Muita gente, a imprensa espanhola inteira pedia que se trocasse o goleiro, tirasse o De Gea e colocasse ou o Pepe Reina ou o outro goleiro, que eu não faço ideia nem quem é o reserva do Pepe Reina e do De Gea. E a equipe da Rússia vem depois de tomar uma paulada da equipe do Uruguai. Eu acho que a Espanha passa, professor, mas eu não confio muito nesse time, não. É um time que é muito forte, mas teve muita dificuldade para passar na primeira fase, professor. É, a vantagem é que realmente vai pegar uma equipe que é fraca, né? Apesar de eles conhecerem bem o outro, né? Tanto a Espanha conhece a Rússia, como a Rússia conhece a Espanha. Então, eu acredito que por fato deles se conhecer, o jogo vai ficar meio amarrado e truncado. Mas a gente não pode nunca deixar de reconhecer que realmente a Espanha é uma grande equipe, e se realmente os jogadores jogar o que pode, o que sabe, eles podem até atropelar a Rússia, né, Léo? Muito bem, é mais ou menos por aí, né? A Rússia é que, apoiada pela torcida, a gente não sabe o que a Rússia vai ser capaz de fazer, né, professor? Vai que a Rússia abre o placar logo no começo do jogo e bota um fogo nessa partida. Então, é tudo isso, porque, viu, que a Rússia vai jogar na defesa, a Espanha tá careca de saber. Que a Rússia vai fazer contra-ataque, tentar impor um contra-ataque veloz, também todo mundo tá careca de saber. Agora é tal negócio, depende do que a Espanha vai permitir que a Rússia faça. Se a Espanha marcar a pressão e não permitir que a Rússia joga, ela vai conseguir abrir o placar e fazer um, dois, três gols. Agora é o outro jogo, será o adversário dessas duas equipes na próxima fase. Croácia e Dinamarca. E aí, pra mim, é barbada, professor. A Croácia vai fazer um monte pra cima da Dinamarca. Eu também aposto muito na Croácia. A Croácia tem uma equipe muito bem arrumada. E, estrategicamente, tem grandes jogadores bem distribuídos no campo. Principalmente no meio do campo e no ataque, onde mora os grandes jogadores, jogadores de grandes equipes do mundo, estão também fazendo parte do meio do campo da Croácia. Então, eu também não vejo grande dificuldade, não, a Croácia passar pela Dinamarca. Eu não vejo nem chance, viu, professor? O time da Croácia é muito arrumado, muito organizado. E quem vier de cima vai ter um trabalho com a Croácia, viu, professor? Quem vier de Espanha e Rússia vai ter um trabalho com a Croácia. Sem dúvida, Léo. A Croácia pode ser a grande surpresa dessas oitavas, quartas, semifinal aí da Copa do Mundo, né? E a gente já sabe que para as equipes chegar aí para a final da Copa, vai ter que encontrar mesmo, de qualquer maneira, Espanha e Croácia, se realmente der aquilo que a gente imagina, né? A Espanha passe pela Rússia e a Croácia passe pela Dinamarca, não é isso? É, com certeza. Então, para encerrar nosso programa, professor, quem passa... Vamos montar as quartas de final aqui do Rio Vox Sport Clube. Quem passa de França e Argentina agora com esse primeiro tempo? França e Argentina, eu já apostava ontem e vou continuar apostando agora, mesmo no intervalo. Eu acredito que quem passa realmente é a França. A França, com certeza, vai ganhar o jogo. E Uruguai e Portugal? Uruguai. Então, para o professor Mauro, teremos França e Uruguai. Eu também acho que é França e Uruguai, vai ser mais ou menos por aí. Uruguai, vejo que vai ganhar no detalhe, naquele negocinho, um esforcinho a mais, que o Uruguai vence Portugal hoje. E amanhã, com França e Rússia? França não, Espanha, perdão. Espanha e Rússia? Ah, não tenha dúvida nenhuma. Eu não aposto, mas se eu tivesse um cacife, uma moeda, como diz o Vampeta, eu apostaria todas elas justamente na Espanha, viu, Léo? É, o Titi tá falando que agora é a Rússia que vai fazer a final com a Bélgica. Ah, sonhar não paga nada, né? Só que depois tem que escutar o povo aí, depois não pode zangar, né? Com certeza. E também teremos Croácia e Dinamarca, que aí... Vamos igual, né? Vamos de Espanha e Croácia também, né, professor? Ah, sem dúvida, Espanha e Croácia. Essa deve ser o jogo das quartas de finais, na nossa opinião, né? Muito bem. E a semana da Associação Olímpica Rio-Pedrense, professor, como foi? Ah, trabalhamos muito bem a semana, graças a Deus, né? Graças a Deus, trabalhamos a semana toda preenchida, uma semana bem próspera aí. E agora já estamos já preparando a equipe para a Copa, para o torneio aqui de aniversário da cidade, e também para participar da grande Copa aí, Zenon, né, que está participando. Nós vamos entrar nas oitavas de finais e vamos ver se a gente consegue realmente esse tão sonhado título que a associação está buscando nesses últimos 2 anos aí de fundação, né? Conseguir o primeiro título da história da Associação Olímpica Rio Pedrense, viu, Léo? Queria também hoje, Léo, mandar um abraço lá pro nosso amigo Zé Roberto, que está lá no Ceará e vai jogar daqui a pouco, 1h15 da tarde, Léo, às 13h15, vai estar jogando lá pelo Campeonato Cearense Sub-20 contra o Tiradentes. É um jogo decisivo lá e o nosso amigo Zé Roberto acompanha bem de perto aqui o nosso trabalho aqui na Rio Vox Esporte Clube pelo www.riovoxfm.com. Um abraço também lá pro pessoal do Sergipe que está acompanhando o nosso trabalho, lá pro pessoal do Esporte Clube Propiá, que é parceiro nosso da Associação Olímpica Rio Pedrense. Muito em breve está indo alguns jogadores nossos lá participar do campeonato da segunda divisão. Um abraço lá pro Guina, pro Santo, pro pessoal lá de Piracicaba que está também ligadão aqui, pro treinador da base lá, o Ulisses Bolzan, que está trabalhando aqui também com nós da Associação Olímpica Rio Pedrense, e para todos que têm acompanhado aqui o nosso trabalho, que tem dado o apoio para nós lá no Rio Vox Esporte Clube Extra, né, do trabalho da noite aí que a gente tem feito aí, e o pessoal tem dado o seu positivo, o seu parabéns, o seu ok aqui pro nosso trabalho aqui, né, Léo? Com certeza, mandar um abraço para todo mundo que está prestigiando o nosso trabalho. Hoje, o Rio Vox Esporte Clube volta e, acabando o jogo, Portugal e Uruguai já tem todas as nossas percepções sobre a partida, professor. Tem folga, não? É, porque mesmo porque na segunda-feira não vai dar para nós apresentar o Rio Vox. É, segunda não tem Rio Vox Esporte Clube. Mas é um filho de Deus também, lógico, né? Então, certeza. Quer dizer, como o jogo do Brasil é 11 horas, nós vamos, com certeza, apresentar o Rio Vox Extra. Então, à noite, vocês confira lá no Rio Vox Extra pelo www.riovoxfm.com. Vocês acompanhem e prestigiem o nosso trabalho por lá. A partir das 8 horas, lá já vai estar lá postado lá e vocês podem acompanhar lá o nosso trabalho e saber um pouco daquilo que nós pensamos a respeito do que foi a segunda-feira de Copa do Mundo. Eu falo a partir das 8, que se der alguma zebra, o pessoal, né, sai nas 8, mas a gente costuma sair antes, umas 6 horas eu acho que já tá no ar. Então, segunda a gente não tem Rio Vox Esporte Clube, vão assistir a seleção brasileira, obviamente, não dá pra fazer o programa depois, porque tem programação na rádio, o pessoal segue com o seu horário normal. Mas na terça a gente tá de volta aqui. Hoje tem extra, amanhã tem extra e segunda-feira, então não vai ficar sem Rio Vox Esporte Clube pra você. Quero agradecer ao professor Mauro Fernandes que esteve conosco, muito boa tarde pra você, viu, professor? Ótimo fim de semana e, se Deus quiser, na terça-feira estaremos aqui de volta na Rio Vox FM e estaremos com o Rio Vox Esporte Clube Extra à noite pra todo mundo ouvir, professor. Muito boa tarde pra você. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube a semana toda, em especial aqui nesse sábado. Eu desejo a todos que vocês tenham um ótimo final de semana em família e em paz, e vocês fiquem com Deus, porque com Ele eu estou indo, e se for da vontade dEle, nós estaremos aqui na terça-feira, às 11 horas, firme e forte, para falar de esportes. Com certeza, eu agradeço a você, nosso ouvinte, pela companhia, pela audiência, fiquem com Deus, e até terça-feira, aqui na rádio, até a noite com o Rio Vox Esporte Clube Extra. Tchau! ZYU 882, frequência modulada. Canal 300, 107,9. Rio Vox FM. Rio das Pedras, São Paulo.